Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede através da Rádio Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. A Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital acolheu durante uma semana cerca de 50 jovens universitários do projeto Missão País. Vamos falar com três animadores desse grupo: a Carolina, uma futura médica, o Pedro Miranda, um futuro arquiteto, o João Rosa, um futuro engenheiro mecânico. Bom dia e obrigado por terem aceitado este meu convite. Uma saudação especial para os nossos ouvintes. Vou colocar a primeira questão. Diz que enquanto há homens que nos confessam mulheres, mas eu vou começar aqui pela futura médica, pela Carolina. Pronto, peço-lhe que nos fale da Missão País, que nos diga o que é a Missão País e a partir daí, portanto, depois farei perguntas, está bem? Olá, bom dia a todos os ouvintes. Então, a Missão País é um projeto que reúne jovens universitários católicos de todo o país e que lhes propõe uma semana de voluntariado ou de missão, já que é um voluntariado muito ligado ao facto de sermos católicos, numa localidade, numa aldeia, numa vila, numa cidade, no país. Esta Missão País está associada a um movimento de Schoenstatt que tem uma grande devoção mariana e teve início em Lisboa, na Universidade Nova e na Católica. E nessa altura o que se queria era basicamente levar jovens e fazer o que nós chamamos o porta a porta, que é ir bater à porta das pessoas e fazer-lhes um bocadinho de companhia. Pronto, a primeira missão foi basicamente isto. Entretanto, o projeto começou a crescer e este ano já são 35 missões e o nosso objetivo já se alargou. Portanto, para além de fazermos esta coisa do porta a porta, agora também começamos por trabalhar em instituições como o lar, como as escolas ou outras que nos abram as portas. Aqui em Oliveira do Hospital, este já é o terceiro ano e, portanto, o último ano que vimos para cá, e estamos a trabalhar este ano com o lar da Fundação Aurélio Amar Diniz, a Arcial, também com as escolas secundária e primária, com o Vita Maravilha, que é um lar de idosos em São Pai de Gramaços, e também estamos a preparar um teatro para apresentar no final da semana, na quinta-feira, para toda a comunidade da Oliveira do Hospital. Senhora, muita coisa. Quando há pouco falou que fazem, não sei, não apanhei bem, não sei se 30 missões, se 35, isto pode-nos dar uma ideia da atualidade da Missão País, não? Portanto, se cada elemento, se cada, como é que ia dizer, se cada missão, são 30 missões, por cerca de 50 jovens, podemos fazer. Portanto, isto significa que são 1.500 jovens, será assim, Carolina? Sim, senhores. São 1.500 jovens, mais ou menos, e está sempre a crescer. Tem crescido muito ao longo destes últimos anos. Está sempre a duplicar, a triplicar o número de jovens universitários que se quer entrar neste projeto e quer participar na Missão País. Para além disso, cada vez temos mais abertura de várias universidades e de várias faculdades que vão também querer participar no projeto e, portanto, para além de irem crescendo os jovens que querem, vão também crescendo o número de missões. E, portanto, está em crescimento neste momento. Estas missões, enfim, para não estarmos a monopolizar, coloco a questão aqui ao Pedro Miranda, ao futuro arquiteto. Estas missões ocorrem só em Portugal ou também ocorrem noutros países? Sim, ocorrem também em Espanha, sendo que elas, a Missão País nasceu de uma ideia, não cá, mas na Argentina, mas tomou o nome de Missão País em Portugal, sim, em Lisboa, começou há cerca de 10 anos. Portanto, em Portugal, em que cidades é que existe esta Missão País? Portanto, existe em Aveiro, em Coimbra, em Lisboa e no Porto. Há pouco a Carolina dizia que que era o terceiro ano que vinham para Oliveira do Hospital e que seria o último, creio que, se eu entendi bem. E assim, porquê o último? Bom, isto é uma regra que surge logo de início quando houve a concretização do projeto da Missão País, que é quando é escolhido o local para missionar, nós ficamos apenas 3 anos. Portanto, há esta vontade de, no primeiro ano, chegarmos e de certa forma, nos entregarmos. E depois, no segundo ano, transformarmos as pessoas. E no último, de certa forma, nos enviarmos e enviarmos as pessoas que ajudámos a tentarem fazer aquilo que fizemos. Portanto, a Missão País não é uma coisa que acontece só durante a semana de missão. Nós temos esta intenção de que a localidade que ajudamos se molde àquilo que vimos mostrar e deixar um bocadinho de nós cá, para que neste segundo ano de transformação, no primeiro ano de recepção, para que neste último nos consigamos sentir que enviamos as pessoas e que vamos enviados para outros sítios. Pedro, creio que a Missão País propriamente não, nem é tanto nas localidades onde vocês vão, embora, pronto, vocês vão a muitos locais durante uma semana, mas eu penso que o essencial da Missão País, penso eu, é essencialmente o que vocês recebem nos vossos centros. Vocês são de Coimbra e portanto, lá recebem, portanto, formação que lhes permite depois, quer dizer, porque é impossível, ninguém que tenha pretensões que pode dar sem receber, e portanto, e vocês para darem têm que receber. Portanto, o mais importante, no fundo, até é para vocês. Será assim ou não? Sim, é verdade que a maior parte dos missionários que estão cá e dos chefes, aqueles que têm assim mais experiência, é malta que já vem com alguma preparação a nível da pastoral universitária. Participam, sei lá, em Coimbra, no Centro Universitário Manuel da Nóbrega, no CUMN, que é um centro universitário dos jesuítas. Também no CEPES, que é o Centro Universitário da Pastoral Juvenil no Justiça e Paz. Portanto, é a malta que já vem, sim, com alguma estaleca para conhecer Cristo de outra forma e para haver uma relação pessoal com Ele. Portanto, é verdade que já vimos com alguma estaleca, mas também lhe digo que a Missão País, eu que conheço assim alguns projetos, é dos projetos que reúne mais pessoas que estão de fora desses ambientes católicos da Universidade, e a Missão País também é mesmo esta a intenção dela. Para além de reunir os universitários católicos, tem a intenção de ir buscar aqueles que têm preconceito ou que não acreditam, simplesmente nunca tiveram contacto. Portanto, isto não está só dirigido às pessoas que já têm muita coisa feita, escuteiros, enfim, é para tudo mesmo. E exemplo disso é, por exemplo, temos uma missionária connosco que é Cada Oliveira e que estuda em Coimbra e que ouviu falar do projeto e que quis participar. Portanto... João Rosa, portanto, o nosso futuro engenheiro mecânico. João, há pouco a Carolina dizia que faziam um porta-a-porta, dizia que iam aos lares, creio que também disse que iam às escolas. Qual é propriamente o trabalho que vocês fazem, tanto nos lares, nas escolas? É por aí que vamos começar consigo. Pronto, acima de tudo, o nosso trabalho nos lares é, sem dúvida, fazer companhia àquelas pessoas mais idosas. São pessoas que passam muito tempo sozinhas, mesmo quem esteja nos lares e tenham animadores durante todo o ano, são pessoas que passam alimentos de muita solidão e muitos deles nem sequer têm familiar já, e torna-se muito complicado. E então o nosso objetivo é, acima de tudo, fazermos companhia, animá-los, e pronto, de trazer vida, assim, por assim dizer, ao lar. Nas escolas é um bocadinho diferente. Nós vamos também com o âmbito de animar os miúdos mais novos e até a malta até ao secundário, mas também temos assim uma característica, temos assim mais uma parte de evangelizar e tentar chegar à nossa missão, que é representar o povo cristão e tentar levar isso às escolas e começar desde cedo a mostrar às crianças mais novas que o que é esta vida de cristão e o quão importante é na vida deles. A Carolina, há pouco falou também num teatro que vocês vão fazer. Onde é que isso vai ocorrer? O teatro vai ser na casa na Casa da Cultura, aqui em Oliveira. É um teatro que está dirigido, como é óbvio, para a comunidade toda de Oliveira. Estão todos convidados, como é óbvio. É um teatro com entrada livre. Nós convidamos, acima de tudo gostamos imenso que vão todas as pessoas com quem tivemos contacto durante a semana toda, tanto nos lares como nas escolas, e o objetivo é também, lá está, trazer a vida ao Oliveira e trazer animação para que estas pessoas não se sintam sós e também passem aqui uma semana assim mais cheia de Deus também. Senhora futura médica Carolina, como é que vocês entraram neste projeto? Convidaram-vos? Ouviram falar? Como é que foi isso? Então, eu vou falar um bocadinho por mim. Eu já estou no projeto há 2 anos. O ano passado fui convidada pela Rita, que foi chefe-geral, ou seja, foi a pessoa que organizou a Missão País em Oliveira do Hospital do ano passado, e ela convidou-me para ser sua chefe de serviço, o que significa que era mais ou menos o braço direito dela e ajudava no que fosse preciso, tudo o que ela me pedia para fazer, desde cozinhar, preparar pequenos almoços, preparar almoços, preparar lanches, fazer um bocadinho o trabalho invisível, pronto, era o que eu fazia. Este ano a Rita também me sugeriu e me propôs para ser chefe-geral juntamente com o Pedro Miranda, e portanto nós mais ou menos em abril fomos convidados para ser chefes-gerais. Dissemos que sim, e a partir daí começámos a convidar os nossos chefes. Portanto, somos uma equipa de 8 chefes, mais os 2 assistentes espirituais que temos, que é um padre e um diácono de unianos. E formada a equipa, começámos a pensar no projeto deste ano e a trabalhar para isso, e depois então os missionários juntaram-se a nós esta semana. Pedro, e no seu caso, como é que foi? Bem, no meu caso foi, como disse, eu frequento o CUME e já tenho assim alguma preparação a nível espiritual, e o ano passado, juntamente com a Carolina Simões, um grande amigo meu, Manuel Vilaça, foi chefe de serviço e é meu colega de faculdade, somos muito amigos, e ele falou-me do projeto. Eu também já tinha ouvido falar assim muito por alto, não estava bem a par. Ele é que me disse, pá, tens que fazer, tu vais adorar, isto vai ser mais uma coisa para te animar, para perceberes o teu sentido de vida. E eu alinhei e participei o ano passado como missionário. Aliás, eu participei no teatro, fui um dos atores, foi muito divertido. E depois, este ano, enfim, foi por grande espanto meu, a Rita Monteiro, a chefe do ano passado, como a Carolina disse, convidou-me para ser o chefe-geral e é com muito gosto e orgulho que estou neste cargo, com esta posição. João, já agora, pronto, ficamos também a saber como é que foi, como é que entrou neste projeto e ao mesmo tempo depois peço-lhe que dê uma explicação para os nossos ouvintes. Vocês têm falado muito aí no CUME, mas pronto, que depois nos troque também isso, faz favor. Pronto, mais uma vez, eu também frequento o CUME, faço parte também da organização da casa, sou um dos animadores, e foi através disso que, conhecendo tanto o Pedro como a Carolina, também para grande espanto meu, o Pedro se dirigiu a mim e me convidou para ser chefe de serviço, e a verdade é que eu nem sequer conhecia o projeto nessa altura em que fui convidado, mas a minha reação foi logo aceitar, porque estava numa altura da minha vida em que achava que tinha que dar mais de mim e era esse o meu objetivo, eu tinha que parar de pensar em mim e começar a pensar mais nos outros, e foi logo a minha reação, disse logo que sim, e pronto, o CUME, o Centro Universitário Manuel da Nóbrega, abrange todas as idades, não são só universitários, apesar de ser mais direcionado para universitários, mas é uma casa de jesuítas, onde há atividades durante todo o ano, desde exercícios espirituais, GVX, que são espécies de catequeses, preparações para crismas, missas semanais, e tudo isto é uma casa, pronto, muito animada, há imensa gente, e nós convidamos sempre mais pessoas a lá irem, e pronto, e é daí que nós todos nos conhecemos, e é aí que nós temos esta preparação toda a nível espiritual. João Rosa dizia, portanto, eu convidaram-me, entrei no projeto, nem o conhecia, não está nada arrependido, bem pelo contrário. Nada arrependido mesmo, de todo. Eu ao início, claro, tinha expectativas, como é óbvio, mas nada a ver com o que eu estou a sentir agora, superou todas as minhas expectativas. A sensação de estar aqui é incrível, a sensação de estar a ajudar a comunidade e a servi-la é uma sensação de satisfação e não há nada igual. E apesar de eu ser chefe de serviço e não estar tanto em contacto com as comunidades, o facto de eu estou mais a servir os nossos universitários, mas o facto de vê-los a chegar todos os dias à hora do lanche com aqueles todos contentes e a contar as histórias todas que aconteceram nas comunidades e todos satisfeitos, para mim já é uma grande satisfação de trabalho e missão cumprida. São umas tertúlias que vocês fazem depois em relação ao que se passou. Vocês estranham esta cena, nós voltamos de novo para reconstruir o povo que voltamos. Há um mês estão no topo, nós estamos nos conta há anos. Usam tapa puro, somos nós quem apuramos. E a vocês não maturamos. Otários MCs com temporários planos. Otários DJs com temporários planos. O pop ressuscita com a força que enterramos. Vais só escutar o menos sóbrio par do rap feito cá, source para assassinato 07, bate certo, 10 anos depois eu hoje reconstruir um morto rap quase que mete nojo. Sempre de mochilas às costas, agora saco dos dois. Com compostas rimas em tortas linhas, como Deus faz, faço nele quando corta as minhas. Deixando morta as coquinhas, isto é sem espinhas, sem quilas, sem jeans, sem amor, sem camisinhas, sem filas. Podem MCs até vir tentar preliminar o rap, que eu penetro a verdade na mentira que não me quer direto. Tiro pontapé direto para a mania das ligas, com apitos dourados, bichos back para tigras. Tu não me vês, confio, 5, 6, 7 ligas. Tenho amigos calibrados, é melhor fazer figas. E entretanto evitar esse bang bang, que eu sou fininho demais para fingir que sou rambo. Ou vandame do ambo com cara de mau, só me enerva a tua cara de pau. Escuta, para fazer isto é muita fruta e tu tens muito pouco morango para tanto açúcar. É melhor que evites diabetes que o scratch não quer. Injetar insulina cada vez que um eco vier. Vocês estranham esta cena, nós voltamos de novo para reconstruir o povo que voltamos. Há um mês estão no topo, nós estamos nos conta há anos. Usam tapa puro, somos nós quem apuramos. E a vocês não aturamos. Otários MCs com temporários planos. Otários DJs com temporários planos. Os pop ressuscita com a força que enterramos. Obrigado Deus por dares este talento. Porque quando eu pego no micro mesmo sou violento. Não me lembro quando tu metias nojo. O rap está mudado nos dias de hoje. Onde ver o Akon e o AC no microfone tem sido estranhar uma incompreensível. Não, se não então não arrepente o balão. E deixe-me brincarem ao hip-hop salão. Que eu prefiro mesmo no back quando era só rap, sem definições, calões ou zeros do cheque. E tu não metas a culpa no dread ou nos dreads que ouvem Tupac ou Tupac. Tu scratch a culpa a dramar o que se fala é arma e não mates hip-hop assim. Pega num colete e chiu. Cala-te e baixa-te, niggas quando te foge. Não fazes sequer um pio, se o culpado somos nós. Tipo ele, tipo quem, tipo tu, tipo eu. Que em vez de querer ser nós, queremos ser tipo aquele. Ter um pouco dele, pisar os meus pés e entrar na mesma pele. Põe encosta. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com três jovens animadores da Missão País. A Carolina, uma futura médica, o Pedro Miranda, um futuro arquiteto e o João Rosa, um futuro engenheiro mecânico. Portanto, a Unidade Pastoral da Liberdade Hospital acolheu durante uma semana cerca de 50 jovens universitários deste projeto e por isso os temos aqui hoje na rádio. Carolina, há pouco o João Rosa dizia que entrou no projeto, não o conhecia, mas que realmente se sentia feliz por ter entrado, portanto, neste projeto Missão País. Eu creio que, com certeza, me vai dizer o mesmo. porque estas coisas dão-nos felicidade, não é? Muitas vezes precisamos de um empurrão, todos precisamos de um empurrão. Muitas vezes, quando eu coloquei a questão ao João Rosa, se ele e também ao Pedro e à Carolina, como é que tinham reagido ao convite, pronto, sim, foram espontâneos, mas muitas vezes também há alguma relutância da nossa parte e precisamos de uns empurrões, mas é isto é que nos torna felizes, é isso ou não? É, sem dúvida nenhuma, não é? Nós aceitámos este convite já em abril, portanto foram meses de preparação para a Missão País. E claro que nestes meses não estávamos sempre os super felizes ou super entusiasmados com isto. Houve momentos difíceis, houve desafios que tivemos que ultrapassar, houve muitas, muitas coisas para preparar e, sobretudo, tivemos que conciliar muito esta preparação com as aulas da universidade e com os exames, principalmente porque grande parte da preparação caiu sobre o mês de janeiro, que é o mês de plena época de exames na Universidade de Coimbra. E, portanto, claro que exigiu muito, muito esforço e algum cansaço da nossa parte, mas é muito recompensador e dá-nos muita estaleca também para o nosso futuro e dá-nos muita preparação para planear e organizar coisas. E, portanto, acho mesmo que vale a pena e não estou nada arrependida. Por valer a pena e por não estar arrependida, portanto, é uma obrigação que vocês têm de convidar outras pessoas para a Missão País. Creio que deve ser assim. Entretanto, Pedro Miranda, vocês lá durante a semana têm formação também. Há pouco creio que foi a Carolina que disse que é dos jesuítas, portanto vocês têm formação. O que é que vocês recebem durante a semana ou durante o mês? Não sei que espaço é que vocês têm de formação para formação e o que é que recebem? Já agora ficamos também a saber. Bom, a formação que nós temos não é uma formação que tiramos numa semana ou num mês com um curso intensivo de espiritualidade, não é bem isso. É simplesmente isto de, pronto, eu falo por mim, não é? Graças a Deus tive a sorte de ter nascido assim numa família que puxava um bocadinho por este lado também, e estudei num colégio de jesuítas, depois fiz parte de uma GVX, que foi isto que o Rosa falava, de uma espécie de catequese, um grupo de partilha, um grupo de vida cristã para crianças. Enfim, tudo isto é esta a escola, não é? Esta a escola dos jesuítas, é a escola da espiritualidade inaciana, é começarmos a fazer também os campos de férias deles. Enfim, tudo isto nos vai moldando e nos vai dando muitas ferramentas para depois aqui pormos em prática, percebe? Não há aqui uma preparação para ser chefe. Não há aqui uma preparação para sermos animadores e para sermos aquele que pega na guitarra e cantar. Simplesmente, enfim, é aquilo que vamos aprendendo com a vida e com todas estas atividades que vamos fazendo, pomos aqui depois em prática. Pois, portanto, estas coisas não são, pois não podem ser assim de um dia para o outro. É como alguém dizia que há tempos... Isto é passo a passo. E no fundo é isto, quer dizer, todos nós precisamos de formação e precisamos de formação em todos os campos. E estas coisas vão aparecendo naturalmente, é passo a passo, e a gente vai se enriquecendo da mesma forma que no aspecto profissional a mesma coisa. Porque se as pessoas não se valorizarem no aspecto profissional, pronto, tudo isto vai ser um fracasso. O Pedro falava que vocês também têm diversões. É assim, Carolina? Umas guitarradas, umas músicas, é isso? Sim, isto das guitarradas partilhamos um bocadinho com a comunidade e, portanto, levamos a nossa guitarra para os lares, levamos a nossa guitarra no porta-a-porta, levamos a nossa guitarra para as escolas e tentamos animar as pessoas e cantar umas músicas e fazer um bailarico. Portanto, por exemplo, no lar, vamos mesmo fazer um bailarico na sexta-feira com os utentes. Mas depois também temos momentos só nossos e momentos um bocadinho para também partilharmos experiência e para nos conhecermos melhor uns aos outros. E portanto à noite temos o nosso serão preparado pelos chefes de serviço, onde é um momento de descontração, de animação, com músicas, guitarradas, jogos, pronto, também para descontrair do dia, para relaxar e para também estarmos um bocadinho juntos, porque durante o dia estamos separados. Pois, João Rosa, portanto, as pessoas gostam destas vossas atividades, certamente, não é? Portanto, creio que não é difícil entender que quando vocês vão aos lares e, portanto, os divertem um bocadinho, que eles ficam felicíssimos. E as vossas famílias, já agora, começo aqui pelo João Rosa, qual é o feedback que vocês têm das vossas famílias? O que é que elas acham de vocês terem entrado neste projeto? Bem, a minha família é assim um bocado como a do Pedro, também sempre puxou por mim, para este lado mais da vida católica, que a minha mãe sempre não obrigou a nada, sempre disse para eu ir à missa, como é óbvio, mas claro que desde pequeno nós, é complicado e é um bocado de seca, mas ao longo do tempo vamos vendo quão isso é bom e vamos dando valor, e para a minha mãe, que dá, especialmente a minha mãe, que dá muita importância a esta parte da minha vida, esta parte mais católica, foi um grande orgulho para ela, sem dúvida, ainda por cima na terra onde ela nasceu, que ela também é de cá, de Oliveira, e foi um grande orgulho saber que vinha para cá missionar e servir a comunidade, e sem dúvida que estava muito feliz. Então, o João Rosa nasceu aqui em Oliveira? Eu não nasci aqui em Oliveira, a família da minha mãe, a parte da minha mãe é que é de cá, eu nasci já nasci em Coimbra, mas sim, sou daqui de Oliveira. Pedro Miranda... E o feedback que você tem da sua família? O que é que eles acham de você se envolver nisto? Bem, a mim há dois aspectos, que é... eu estou metido nestas coisas até à cabeça, porque isto para mim é quase como o nitro, o gasóleo, a coisa que me dá pica para depois fazer as outras coisas bem. E eu muitas vezes sinto que quando não tenho coisas destas, extra universidade para fazer, dou em doido. Porque o curso de arquitetura é um curso também muito exigente, muito trabalhoso. E portanto, passo muito tempo fora de casa, estou sempre pelo CUME, também sou animador do CUME, também animo GVX, enfim, estou metido em muitas coisas. Portanto, já é muito pouco o tempo que passo com os meus pais e com os meus irmãos. E, enfim, de certa forma, eles têm pena por estar sempre tanto tempo fora. Por outro lado, ficam muito felizes por eu seguir o caminho que eles gostavam que eu seguisse. É claro que depois o Pedro Miranda disse uma coisa que é certíssima, aliás, tem estado a dizer coisas que são certas. Isto ajuda depois a ser melhor nas outras atividades. Mas isto é assim mesmo. Quem cresce, e eu tenho dito aqui várias vezes, quando se cresce no campo espiritual e quando se cresce verdadeiramente, nós crescemos em tudo. Crescemos, portanto, no aspecto familiar, somos melhores, não quer dizer que sejamos bons, mas somos melhores. Tornamos-nos melhores no aspecto profissional, neste caso, no vosso serviço, que não é profissional, mas também se tornam melhores no aspecto social, em todos os campos. Portanto, quando nós melhoramos interiormente, também melhoramos exteriormente. Carolina, e o feedback da sua família? Então, a minha família ficou contente por eu ter para participar e por também ter esta oportunidade de ser chefe-geral, que é um cargo de maior responsabilidade e que exige uma preparação muito antecipada do projeto. Ficou contente. No entanto, também confesso que partilhou de alguma preocupação por ser tão em cima da época de exames este nível de preparação. E, portanto, às vezes tinha de ouvir dos meus pais já um bocadinho cansados de ouvir falar da Missão País, porque eu também, quando me dedico a uma coisa, sou muito fascinada com isso e vivo muito intensamente. E, portanto, as pessoas já estavam fartas de me ouvir falar da Missão País e da preparação para a Missão País. Portanto, para os meus pais também foi um bocadinho preocupante algumas das fases, porque estavam com medo que eu desleixasse. Nos estudos, mas graças a Deus correu tudo bem e consegui conciliar as duas coisas. Portanto, agora estão muito orgulhosos e também nos ajudaram muito no projeto com patrocínios e tudo isso. Portanto, foi bom. Temos que falar às pessoas, não é? Portanto, creio que era Bento XVI que dizia, e isto já não era uma frase dele. A frase não é exatamente conforme eu vou dizer, mas o sentido é esse. Temos que falar a gosto e a contragosto, portanto, temos que falar sempre, portanto, depois as pessoas fazem as opções. Certamente que quando a Carolina falava assim intensamente aos seus pais, certamente que eles também depois acabavam por pensar que se calhar também teriam que dar mais alguma coisa. Isto sou eu também a pensar. Não, não tinha que ser assim, mas é natural. Nós, portanto, somos muito influenciáveis, ao contrário do que às vezes pensamos, mas todos nós somos muito influenciáveis. Deus fez tudo muito bem feito e também nesse aspecto, como queria que cada um crescesse com a ajuda dos outros, tornou-nos influenciáveis. Nós por isso dizemos, não, mas isso é apenas conversa nossa. Para subir a ajuda, para esquecer só o tempo, e vou subir à torre da igreja. Mais um ano no momento, para subir a ajuda, para esquecer só o tempo, e vou subir à torre da igreja. Mais um ano no momento. Sei que estás rouca, mas guarda mais o fogo para mim. Aquece o quarto que já não tenho roupa. O inverno é difícil. Sei que estás rouca, mas guarda mais o fogo para mim. Aquece o quarto que já não tenho roupa. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. A Unidade Pastoral da Livre do Hospital acolheu durante uma semana cerca de 50 jovens universitários do projeto Missão País. Conversamos com três animadores desse grupo: a Carolina, uma futura médica, o Pedro Miranda, um futuro arquiteto, o João Rosa, um futuro engenheiro mecânico, que há pouco nos disse que a família que era de Oliver do Hospital, embora ele já tenha nascido em Coimbra. Bem, então, mais uma questãozinha. Há pouco a Carolina dizia que tinha alguma preocupação, já não sei bem a propósito que ela dizia, tinha alguma preocupação. Mas, Carolina, quando você olha para esta sociedade, também não fica preocupada? Sim, claro que fico preocupada, de facto, olhando para... Eu estava a pensar no aspecto moral, no aspecto de valores, é neste campo. Sim, eu ia precisamente responder a isso. Sim, eu fico preocupada principalmente porque eu sou uma jovem universitária, não é? E estudante de medicina, e portanto... a nível moral e a nível de valores vejo muita coisa que me deixa muito triste, e jovens que não se interessam nada para além do estudo e que se dedicam exclusivamente a isso, e jovens que pensam muito neles sem pensar nos outros, e que fazem tudo para conseguir alcançar os seus objetivos. E portanto nós também vimos, e nós próprios também às vezes caímos um bocadinho nessa tentação, não é? E portanto a missão país serve muito para nos... para puxar por nós, para puxar pelo nosso coração, para nos fazer reafirmar os nossos valores e aquilo que acreditamos, e também para conseguirmos influenciar cada vez mais jovens a seguir este caminho e a seguir este caminho com Cristo. E pronto, e é isso. E pronto, não, e já é muito. Não há dúvida que é mesmo isso, Carolina. Não há dúvida. Era um pouco o que eu dizia há pouco ao Pedro. Não há dúvida nenhuma que os grandes beneficiários da Missão País são vocês. É claro que depois muitos outros vêm a beneficiar, mas em primeiro lugar são vocês, porque começam a ver este mundo de outra forma, começam a ver tudo de uma forma diferente, e por isso, quando a gente vê com clareza, ou com mais clareza, o bem que tem, deseja isso para os outros. É de facto assim, não há dúvida nenhuma. Ó Pedro, volto a si, já agora, damos a voltinha. Damos a voltinha. A Carolina, eu vejo, ela está sempre danada para falar. Mas a gente também tem que cortar um bocadinho, que é para vocês conversarem um pouco comigo também, comigo e para os nossos ouvintes. Mas pronto, gosto, Carolina, gosto, sim senhor, e fala com entusiasmo, vive. Vivo, de facto, estas coisas. É assim, eu também gosto de a ver assim. Este projeto que vocês têm, Pedro Miranda, este projeto que vocês têm, que há pouco diziam que tem formação dos jesuítas. Portanto, aqui eu creio que o ano passado, quando cá estiveram os vossos colegas, eu consultei o vosso site na internet. Este ano eu não o fiz. E fiquei com a ideia que também o aspecto vocacional também era tratado lá no... pelo menos vinha lá no site, falava do aspecto vocacional. Esses temas também são tratados, com certeza, lá na vossa formação. É assim, em primeiro lugar, só salientar isto, a Missão País está ligada à Schoenstatt e não aos jesuítas. Os jesuítas, aqui entre nós, os animadores, são só uma forma como nós conhecemos a Missão País. Portanto, a formação que tivemos alguma formação para sermos chefes de serviço, chefes de oração, etc., em Lisboa, e foi com malta de Schoenstatt. A formação que falava há bocadinho é aquela formação... pronto, desde criança com esta preparação, sim, jesuítica, mas este projeto está ligado à Schoenstatt, pronto. Mas o tema da vocação, o tema vocacional, não se aborda diretamente aqui na Missão País, mas claro que a forma como os assuntos são expostos e as dinâmicas, para as pessoas que já têm uma relação com Cristo mais aprofundada e mais enraizada, eu acredito que esse tema seja constante, porque são experiências de oração muito forte. E não sei se algum ouvinte se identifica com isto, mas há momentos em que nós nos sentimos tão próximos que pomos tudo em causa e às vezes passa-nos pela cabeça, sim, o tema da vocação e o que é que vamos fazer e será que nos entregamos a ele sendo padre ou não, casando, sei lá. É, claro que sim, na minha opinião, esses temas são até bem decididos mediante muita oração e é claro que a Missão País nesse aspecto pode ajudar, mas enfim... Não sei se há já alguma história de alguma vocação que tenha saído da Missão País. Sei que já saíram muitos casais namorados e alguns casaram já. Sim, senhor. Pois isto também é natural. Sim, sim. Casar é importante. É uma vocação. Sim, sim, exato. O matrimónio é uma vocação, sim, senhor. É verdade. Ó João Rosa, eu tinha aqui uma questão para colocar e que tinha a ver com o que o Pedro... acabou de referir, mas olha, eu sinceramente que... sim, estava aqui, estava na dúvida, já me estava a passar. Vocês para cada ano têm um tema, é assim ou não? Eu creio que o ano passado, para o ano, pelo que me disseram aqui o ano passado, era o Bom Samaritano. O que é que vocês têm para este ano? Têm alguma... Este ano o tema da Missão País é Não Te Ardia o Coração. Como é que é? Não Te Ardia o Coração. É da passagem do Evangelho dos Emaús. Sim, sim. É, exato. É daí que vem o tema. E pronto, foi isto. É um tema que é sempre discutido a nível nacional, também sempre com a culpa, através de não só de universitários, mas também de várias entidades maiores religiosas. E pronto, e foi o tema deste ano. Com que nós andamos neste certo todos os dias a servir na comunidade, e é isso que nós também tentamos transmitir, e tanto aos universitários como também às comunidades. Ó Carolina, portanto, o vosso tema ou lema, não sei, não tardia o coração. Pronto, de facto, de Emaús, creio que aqui é que está o vosso tu a tu, ou não? Portanto, já descobriu que, e é exatamente naquela conversa de Jesus com os discípulos de Emaús que aparece tu a tu, porque é Jesus, após a ressurreição, que fala, de facto, num tu a tu. Podia ser assim para muita gente, mas não é, é realmente um tu a tu, é um pouco o que vocês fazem aí. Claro, não nesse aspecto, mas portanto também neste sentido, e agora ocorreu-me exatamente por isso. Não sei se quer dizer alguma coisa em relação a isto, se não, portanto vamos continuar. Então vamos embora. Eu gostava só de dizer que este nosso tema de não teria o coração tem duas finalidades. Uma é guiar a nossa oração, ou seja, os nossos momentos de oração para os missionários são muito guiados por este tema, e portanto exploramos esta passagem dos discípulos de Emaús e vamos exploramos o que é que eles sentiam desde o caminho até Emaús, desde que se encontraram com Jesus, desde que Jesus lhe ia falando das Escrituras, até ao momento em que o reconheceram. Portanto, temos aqui duas fases, não é? É a cegueira e depois o reconhecer, o abrir os olhos. Pronto, e é muito isto que nós exploramos nas nossas orações, é muito isto que estamos a trabalhar. Mas claro, nas nossas comunidades isto também se aplica, e se calhar estamos aqui esta coisa de não ter de ao coração é muito forte, é estar mesmo a viver isto com entusiasmo, é viver isto com o coração cheio, é viver isto em Cristo, e portanto sim, e estar sempre com Ele, e levá-lo, ele leva-nos pela mão, portanto, e também levamos a outras pessoas, e as outras pessoas também o levam muito a nós. Sabes o que eu ando a pensar quando nem eu sei dizer, eu já nem tento explicar. Tu, melhor do que ninguém, vais ter que me aturar, vais ter que me aturar. Quero-te avisar que não é nada demais, nada que o tempo não cure, e mesmo que nada me segure, vais ter que me aturar, vais ter que me aturar. Vou precisar cada vez mais que ligues aos meus ares, e se eu não der sinal de melhorar, vais ter que me aturar. Eu disse que nada se passou, mas se eu estivesse bem, ias logo reparar. Ninguém te mandou escolher, vais ter que me aturar, vais ter que me aturar. Vou precisar cada vez mais que ligues aos meus ares, se eu não der sinal de melhorar, vais ter que me aturar. E se eu não der sinal de melhorar, vais ter que me aturar, vais ter que me aturar. Estamos com as conversas em rede ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. A Unidade Pastoral de Óleiros do Hospital acolheu durante uma semana cerca de 50 jovens universitários do projeto Missão País. Conversamos neste momento com três animadores deste grupo: a Carolina, uma futura médica, o Pedro Miranda, um futuro arquiteto, o João Rosa, um futuro engenheiro mecânico. Entramos na parte final do nosso programa, possivelmente já mais curta do que as anteriores, mas, enfim, enquanto o tempo nos permitir, vamos continuar a conversa com estes jovens universitários. Muito obrigado. Portanto, volto à formação, neste caso, que tem a ver com os jesuítas. Mas há pouco falaram na pastoral universitária, e aqui eu fiquei com alguma dúvida, e esta dúvida se calhar é mais minha do que dos nossos ouvintes. A vossa formação não é propriamente diocesana, isto é, portanto, vocês têm uma... Sim, o SPES, o grupo da pastoral universitária de Justiça e Paz, está ligado à diocese, sim. Mas o CUME não está diretamente ligado à diocese, porque os jesuítas têm um provincial, que é um padre que está responsável por toda a comunidade jesuíta da província. Portanto, não está ligado diretamente à diocese, embora que nós participemos nas atividades sugeridas pela diocese, e já fizemos muitas atividades juntamente com o SPES. Portanto, não estamos totalmente desligados da diocese, embora que não façamos parte. Outras viagens que vocês costumam fazer para fora do país, vocês costumam ir às jornadas da juventude ou não? Sim, eu fui às jornadas de Madrid, não sei se... Então vai, vamos embora, vamos falar disso. Foi fantástico. Foi já lindo. É bom. Mas por acaso na altura não fui com os jesuítas, fui com o Opus Dei, que é uma outra obra, outro movimento. Como veem, eu corro tudo, eu ando à procura do sítio para me encaixar. Mas enfim, fui com eles e tive assim também lá uma semana muito bem preparada. Visitámos toda a cidade, sempre também com grandes momentos de oração e de descoberta para que pudéssemos melhor viver aquela semana. E digo-vos que as Jornadas Mundiais da Juventude são, de facto, uma bênção. Foi das melhores coisas que o Papa João Paulo II nos deixou. E, enfim, não dá para escrever, nunca mais me esqueço daquela noite, daquela vigília em que o Papa Bento XVI elevou o Santíssimo Sacramento. Uma grande chuvada, os taipais todos a voar, e a chuva parou quando ele elevou o Santíssimo. Foi um momento que me marcou para sempre. E foi uma noite muito complicada, muita chuva, lembro-me que quase não dormimos, sempre a fazer tudo para nos taparmos. Enfim, é uma experiência inesquecível, porque é ver à nossa frente 2 milhões de pessoas que pensam como nós e não nos sentimos sozinhos. E a Carolina há bocado comentávamos isto, está tudo perdido e o mundo está perdido. Não, eu nas jornadas senti que isto é tão bom e somos tantos. Acho que é só isto. Aquela fraternidade, de facto, encanta, não, dá força. João Rosa, também esteve em algumas jornadas ou não? Não, eu pessoalmente ainda não tive. Eu, como sou mais novo que o Pedro já teve, na altura em que foram as jornadas de Madrid, ele já tinha, já estava mais apto para ir, vá. Eu ainda era demasiado novo, mas como é óbvio, com todas as partilhas dele e de outras pessoas, estou com uma vontade gigante de ir, como é óbvio, e espero-me bem e ir às próximas. Carolina, e tu e a Carolina também já esteve em algumas ou não? Não? A minha história é mais triste, porque eu estava inscrita nas jornadas mundiais para Madrid, mas depois o meu pai não me deixou ir, porque coincidia com as férias e portanto era complicado nós irmos, e nós respeitamos muito as férias em família, portanto foi complicado e não fui. Pois, não é complicado, vai noutra, não foi agora, vai noutra altura, pois tudo bem. Agora, há pouco o Pedro Miranda, só reforçar esta frase que ele disse: andou à procura de sítio para me encaixar. Pronto, isto é bom, é, de facto, pronto. Sente que não está bem. Procura, pronto, ver o que é que lhe convém. Pois, muitíssimo bem, sim senhor. Vou-vos colocar umas questões. Isto, de alguma forma, o projeto Missão País é um projeto que integra os jovens. As praxes dizem alguns, ou dizem todos, que também integra os jovens. Mas quer dizer, isto é uma integração totalmente diferente, é assim ou não? É assim, estamos a falar de coisas completamente diferentes. Primeiro. Primeiro. A praxe, enfim, isto é para ser levado a sério. Isto é para ser levado a sério. A praxe não é para ser levado a sério, mas é muito boa. Pode ser boa se for bem feita. Mas isto é integrar de outra forma. A praxe integra, sim, o calor quando é recebido na universidade, ajuda-o a perceber onde é que tem que se encaixar, ajuda, enfim, ajuda-o a, às vezes, até descobrir casa, ajuda-o a conhecer os amigos, ajuda-o a incluir, sim, a incluir-se, a entregar-se à faculdade e a perceber o que é que ela vai fazer de si, não é? Agora, aqui é diferente. Aqui é uma... não é o mesmo incluir. Aqui é chamar as pessoas para a vivência com Cristo, para conhecerem esta fé e esta verdade que nos deixa completamente de outra forma na vida. Ou seja, nós aqui não queremos só incluir as pessoas no nosso grupo de amigos ou o que quer que seja. Queremos é que elas sintam aquilo que nós sentimos, aquilo que nos leva a estar ali, a ser animadores e chefes. Portanto, isto não ter de ir ao coração, até nos dizem para, vá, bora lá, vamos todos fazer os corações das pessoas arder. É isto, nós não queremos só que a pessoa se sinta bem ao nosso lado, queremos que o coração dela arda, ok? Pois, não tem, uma coisa nada tem a ver com a outra, conforme vocês disseram, até porque muitas vezes, não digo que sejam todas, nem que sejam a maior parte, mas há praxes que, de facto, às vezes humilham e maltratam. Portanto, isso, de facto, não para... Em Coimbra, enfim, é raro isso acontecer, portanto, não sei, acho que a praxe, se for bem feita, ou seja, eu, por exemplo, estou aqui a falar convosco e concilio aqui tudo o que digo com a vida académica e essa parte da praxe, portanto. Carolina, uma provocaçãozinha, está bem? Agora é a minha vez, talvez seja a última questão, não sei se é, se não, o que é que lhe parece? A ciência é compatível com fé ou não? Olá, América. Sim, para mim isso sempre foi muito óbvio, isso sempre foi muito claro, porque sempre foi muito claro, desde pequenina, que acho que não se opõe, mas se complementa. Ou seja, Deus é o nosso Criador, mas a ciência explica de facto o que acontece no mundo, e isso é a física e a química e todos os acontecimentos do universo fazem sentido, sim, mas podem ser conciliados com a presença de Deus e com a sua criação, e tanto uma coisa não invalida a outra de todo, antes pelo contrário. E acredito numa coisa, que ser cientista e ser católico, e especialmente ser médica e ser católica, é uma grande mais-valia, porque também nos ajuda a que a parte, não nos falta a parte humanitária, e portanto, no meu caso, a falar com um doente e a tratar o doente, é muito importante isso, e a fé católica, e o facto de eu ser cristã, ajuda-me muito e dá-me muito do que muitos outros não têm, e portanto, para além da parte médica mais teórica, tem esta vertente mais humana, e portanto acho que é super compatível e é bom que seja. Então não foi uma provocação, pronto. Mas e o Pedro Miranda, o que é que pensa? Bem, eu acho que, sendo a ciência, enfim, partindo do pressuposto de que somos criação de Deus, a ciência é a nossa criação, portanto a ciência é a criação de Deus também. Ou seja, eu acho que é como disse a Carolina, a ciência e a fé complementam-se totalmente. E são vários os cientistas que às vezes chegam a resposta totalmente... sem resposta, aliás, questões totalmente sem resposta, e às vezes é aí que encontram Deus, não é? E é naquelas centelhas, naquelas coisinhas pequeninas que ficam totalmente à hora sem perceber onde é que está a resposta, e é aí que está Deus, não é? E também é como diz a Carolina, estas coisas, estas atividades e ter esta forma de ver a vida, muitas vezes põe-nos de outra forma, o nosso estar, a nossa forma de lidar com as situações, dá-nos muita estaleca e muita força, e cada vez mais são as, enfim, licenciados há muitos, não é? Mas bem licenciados e pessoas com preparação há poucas, e cada vez mais se procuram pessoas proativas e pessoas que participem nestas coisas e que façam bem e que sejam boas pessoas. Portanto, acho que está tudo um bocadinho ligado, não é? João Rosa, Esta é, no fundo, é a última questão, porque o tempo não nos vai permitir continuar a conversa. O que é que lhe parece, portanto, aqui o problema da ciência e da fé? Para mim não é assim tão fácil, porque eu, como estou no curso de engenharia mecânica, tenho à minha volta, são muito poucos ou quase menos que pensam da mesma maneira que eu. E, acima de tudo, pela razão de aqueles que vão para lá são pessoas que adoram física e as matemáticas, são ciências certas e exatas, e para eles é que aquilo funciona assim, tem tudo uma explicação e é tudo daquela maneira. E, portanto, para mim muitas vezes é complicado tentar-lhes fazer perceber o porquê de eu pensar desta forma e acreditar também na ciência. Mas a verdade é que, como a Carolina já disse e o Pedro também, elas complementam-se, e eu acho que Deus está na base de tudo. E a ciência não consegue explicar tudo, isso é que é essa. Mas pronto. Sim, senhor, elas complementam-se, e de facto a fé dá-nos mais luz, e dando-nos mais luz vemos mais. Portanto, a ciência, portanto, não está em contradição de modo nenhum. Quem deu a ciência, quem dá a fé, é o mesmo que dá a inteligência. Portanto, não há duas coisas. Os próprios cientistas, a maioria dos cientistas, concorda com isto. Agora, claro, há uns outros também que não, e também, depois dizia o João Rosa, pronto, não os consigo convencer, pois é natural, também não temos que convencer, isto também não vai por maiorias, mas a verdade é que realmente elas se complementam. O nosso tempo chegou ao fim, eu gostava de continuar a conversa convosco, foi um prazer, mas de facto não vai dar. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.